32 ações de identificação. Meia solo 5-2, cobertura à direita, chamando 2-1 da cima 9. Legal, 9, boa. Passarei 2-2-2-3, Vitória da Conquista, 260, cola a pista, 1-0, curva direita, sai da arbóia, eleva, ponte direto, controle 1-2-7-1-8, acena 5-0-7. Ah, policial, Vitória da Conquista, que deu 2-2-0, com 10-2-3, boa, eleva, 5-0-7-1-8, 5-0-7-6. Alô, boa, 5826 web, tá na alfa. 5230, alfa Juliette, 5209. Alfa Juliette, 5209. Campo Tirão, 7. O 319 da Drift solicita de direita esquerda para a 180 por 15 milhas. Prima aeronave? 5-5-3-1-6. 5-3-4-5? Afirmativo, desculpa, 5-3-4-5. Gente, direito autorizado, vou coordenar com você tomar prova mais à frente do céu. Grato, 5-3-4-5. Autorizado Galeão, nível de voo 360, vim para o azul 1-0, passa a cota 1-0, corra direita, sai eu, lida brisa, 1-0-8, controle, transporte 1-5, copiou o gol 1-0-5. Procedimento correto, ponto de espécie final, é fazer o que? Bota na grade. Gravinha aqui, mantenha a posição aguarde. Seu lâmpada decorre mais 2 minutos após o tráfego tirar pousar na 1-0. Minha 225, solo 5-4. Chamando 2-1 na cima 9, livrar. Aliás, como é que serra? Como é que serra? Eu tô 1-8, décima meia. 18-6, como é que serra? Triple 5345, subindo pro 340. Agora estamos em 3 5 no 251, na alterna 3325. Bom voo. Salvador, será minha 325. Controle? 5345 na escuta, prossiga. Vai subir até o 340, agora chama o centro Recife, 1251, na alterna 3325. 251-3325 com Recife, grato pelo serviço. Bom voo. Oi, Salvador, bom dia, Papa Romeu, como é que serra? Bom dia, como é que serra? Chuva leve sobre o campo, vista 1-0 molhada, vento 100 graus, 15 nós, reporte visual. Gente, tem informação da camada? Informação da? Qual foi a última aeronave que avistou com que altitude? Avistou a... mil pés. Ah, ciente. Repórter visual, como é que serra? Bora, Mike Sierra, confere chegada. Mike Sierra, pouso autorizado, pistão a zero, vento, permanece em graus 15. Leve, pouso, Mike Sierra. Confirmar o vento para o S Mike Sierra? 120 graus, 15 nós. Certo. Papa Tango Mike, Bravo Ian, que autorizado a decolar, pista no 7, vento 120 graus, 15 nós. Como é que se erra? Solo agora 58, direito 21.9, solo livrar, bem-vindo. Salvador, é o azul 9031. Salvador, Recife 370, via Curitiba 58. Decola do 0 para a esquerda, sai da boca, transição fazia. Controle 5028, acima 5102. Autorizado Recife 370, decola da 10. Salvador, Recife 58, 10.8, acima 5102. Solicita ligar 1 Alfa para a equipe. Tá no aguardo então, o azul 4, desculpe, 9131, no aguardo da Nicar 1 Alfa. Paulo Lona 923. 923, 360 Guarulhos, autorizado, 5120, recola a pista 0 para a direita. Vai deixar o desafio. Controle 1208, 103. Transmissão 360, confronto na voa, Verzulu, 10. Dael, Vida, Frente, é a saída. O... Confirma o motor aqui, o transponder. Transponder 5103, controle 1208. 208, controle e o sensor 503, voo 9, 10. Correto, passa por um custo, 9, 10. Gente, fala alto ruído aí na sala. Salvador, voo 905, para o puxa 9, 06. Autorizado Curitiba 360, via Anderson 21, após o ponto, cola 510 para a direita, saída a ponta, elétrico, controle 120 da última 8, autorizado Curitiba 360, Anderson 21, saída Arbote, elétrico, decolando da venda, curva direita, 123, transforma, 208, controle para o 320. O ex mais certo tinha posição? Acho que passou agora o posto foi. É, tá livre, é posto Quebec. Já passou, já passou, já passou, já passou, já passou, já passou, já passou, já passou, já passou, já passou. Brasília, 310, via 317, cola 210, curva à direita, aí dá uma elétrica, controle 210 da última 8, 1,6. Volta 605, está com 140 a bordo, 3 horas e 24 de autonomia, altera na Campinas, próximo táxi. Tem um salto meu, Bruno, 140. Utilizado táxi, dia 41, índio, ponte para o 102, 2600, 1002. 041, índio, ponte para o 1026, 1006, 1605, 1022, 1002. É como é que você é autorizado para o 1735 para o 45? Barulho, 3-0, Upsilon 6, Upsicop, Renewal 0, White, Dial the Bar, Land by Head Leader, Aspen Reboot, The Bar Control, 2-0, Decimal 8, Cost 5, 1, 0, 5. Watch my one. já puxa o tráfego aqui. Para descida, desça para o 080. 80. Chegando a minha 225, Brasília 320, autorizado. Recolta, estando zero com a esquerda, sai da mão, transição nítida. Após volta corrida, só segue upper ritmo 0, formosa, após direto. Controle 120, décima 8, acima 5113. Fala Salvador, boa tarde, bom dia, Rio 4299, centro da informação Romeu, está na posição 08, autorização 360 Campinas. Caso 4299, estou no copio 360. Copio? 360 Campinas, autorizado. E a fez o no meio, decola a pista no zero com a direita. Essa é o Leda, Brid, controle 20018, acena 5106. Autorizado 360 para Campinas, via Upper Zulu 16, saída Dael, decola dando zero com curva direita, Dael Leda Bridge, controle após Salvador 1208, transfondo 5106, Zulu 4299. Treinamento correto, eu posso testar aqui com nada, 2109. Operar funcionamento, 4309. Nome 05, bom dia, contato a data, número 360, após 2000 pés, vai direto Leda. 360 após 2000, direto Leda, bom, 605. Gente, Gol 972, a quantas milhas material de lei? Só através de mar, mais de 6 milhas. Gente, após de voo e impacto. Gente, após de impacto. Essa milha é brava, prossiga. Bravo, confirme o horário, é ABT para plano de Valença? Aqui, Bravo Yang, chame Centro Recife, 12685, alternativa 125, decimal 4. Patango, Mike Bravian, que é o controle? 12685 e a secundária, senhora? 125, decimal 45. 2545, centro. Mica, no alto. Confio, tem condições de ajudar a sair da PUC? Sede com a PUC, autorizado no SEC e treinamento que repassa para o PAC, que prossegue na PUC. Puxa, para a puxa, sanamente, 504. O 3304, número 2 de copo. Número 2 para o puxa, no setor agora. Copia no 1234, por favor. 923. 923, ponto 5, autorizado, puxa, ponto 1. Reporte ataque, 923. Tem na minha 2 também, 3304, autorizado, puxa, apontado. Reduzindo para 230. Reduzindo 230. Bono 072, desça para 2000 pés. Ajustando 022, livre da restrição em TAP, reporte estabilizado localizado. 2000-022, livre do 50 em TAP, reportará no localizador 072. Morning, Ocean SQ12. To destination flight level 350 for Whiskey 68, taking off from runway 10 left turn, book a departure, casual transition 128.8, squawking 5114, and call it back when ready, 6312. Uma deposição retaguarda do arcoide altando através do 04. Thank you. A aeronave está a 9 milhas, é um Charlie 208. Autorizado, SAT, via Índia, ponte operador 02, 862, Sinigão 0022, ou 93. O número 3 na aproximação. Passou 3-3-2, detonação para aproximação final LS, curve à esquerda na proa 180, aguardando o vetor para intercepção lock. Esquerda 180, Tieta 180, aguardando o vetor para interceptar o log, pastor. 130 graus, 15 nós. Reporte, pronto, push, 22, 1. Chame torre, 1-8, décima meia. 8-6. Bom dia, eu vou ligar o passe via Índia, autorizado, push, aportado. Simbra, machado travado. Bacana. Salvador, muito boa, minha 72 nós da UED, centro da Romeu, aqui na posição número 9, para a foto. Minha 729 Guarulhos, 360, que é posto no 16, decola a pista no 0, curva direita, acelera da El, Leda Pri, controle 120, décima 8, acelera 5133. 3 ou 9, desça para 4 mil pés, vetor oposição para sequenciamento, mantenha a presente para o limite ao lote. Desça para 4 mil pés, combine 22, mantenha a presente para o limite, é o lote. Puxaner 63 ou 9. Índia Bravo autorizado a decolar na vertical do L ponto. Reporte fora do solo, Índia Bravo. Autorizado o estágio, tanto no 10, quanto no 10. Legal, no 0,22. É, confirma, que tem que ser um pouco baixo. Autorizado o estágio, tanto no 10, quanto no 10. Mais o 4,2, mais 9. Tudo está aqui, tanto no 10, quanto no 10. 4,2, mais 9. Eu tenho 63, confirmando, tem que o 3 realizar o push. Eu posso contar, eu tenho 63. Declarar o curso e reportar para o trânsito de 366. Fala, Salvador, eu tenho 359, autorização para o treinamento da Nautilus. Tanto 3304, decolou aos 19, chame o controle, 1208, com você. 7-3304, bom dia. A Índia Brava decolou 1-9, inicialmente para a vertical da cabeceira 1-0, aguardando o Boeing da Gol que está na sinal da 10. 1-0 ou 1-7, senhor? Perdão, na vertical da cabeceira 1-7, está visual o contrato na sinal da 10? Positivo, está visual o contrato, vai aguardar na cabeceira 1-7, o Índia Brava. Após a passagem do Boeing da Gol, autorizado cruzar o campo na vertical da pista 1-7. Comprou do farol de tapão aguardando instruções. Positivo, após o Boeing na final, autorizado ao cruzamento, aguardando instruções também, Gabriel. 1072, visual. Estou autorizado, pista 10, 1072. Interpouso 1-0, bom, 0-7-2. Só temos vento, então? 130 graus, 15 nós. Obrigado. Chegou 299, uma deposição, aguarda início da... Tá puxando até através do portão 04, após segue mesmo, Índia, Alfa, Ponte Cara, dá 02, 262, que legal, 0022. Sim, trabalhando com o técnico da análise da CAN, prossegue na mesma, dia 20 de Alfa, Ponte Cara, 28, 64, 42, na CAN. Pastor 3-2 estabilizado. Interceptando o localizador, pastor 3-2.